Rádio Alerj. Comissões. A redução da maioridade penal foi o principal assunto no fórum realizado pelo colegiado nesta terça-feira, 17 de setembro, na Alerj. De acordo com o deputado do PDT, Luiz Martins, presidente da Comissão Especial para analisar e propor alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, será enviado um relatório sobre possíveis mudanças no ECA para o Congresso Nacional. Eu acho que esse debate tem que ser muito forte e o relatório final nós enviaremos para o Congresso Nacional buscando o entendimento que eu acho que a maioria aqui no estado do Rio de Janeiro é contra a redução da maioridade penal. Para a juíza da primeira vara criminal de Madureira, na zona norte da capital, Marcela Saad Karam, o Estatuto da Criança e do Adolescente já tem todos os instrumentos necessários para a punição de jovens infratores. O ECA tem todos os instrumentos necessários para a responsabilização das infrações e ele deve simplesmente ser aplicado da maneira como ele está. Segundo o secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Zaqueu Teixeira, o Estado deve evitar a reincidência. Eu acho que o debate precisa ser feito de o que o Estado precisa fazer para evitar a reincidência e não simplesmente reduzir a maioridade penal, criminalizar a juventude e colocar todo mundo na cadeia, porque nós temos visto que a cadeia hoje não está sendo solução nem para aqueles que estão lá, quanto mais colocarmos o jovem dentro desse sistema que hoje não é eficiente com relação ao adulto, quanto mais será com relação àquele que está em formação ainda. Se jogar no sistema carcerário é terrível. Também estavam presentes os deputados Jânio Mendes, do PDT, Luiz Paulo, do PSDB, o representante da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, Jaime Berbê, e a presidente da Fundação para a Infância e Adolescência, Tereza Consentino. Com informações de Camila Pontes. Reportagem Patrícia Potevan.